reta final do nosso programa, queremos agradecer o apoio cultural que nos dá o programa do Comercial Tali, da Churrascaria Tali e também da Pizzaria Tali na Cachoeira BR. Em nome dos nossos repórteres, dos nossos correspondentes, da produção do nosso programa, em nome do nosso diretor-geral, Manino Coelho, em nome da Luana Castro, em meu nome, eu quero agradecer o carinho da audiência e marcamos um novo encontro para amanhã, a partir das 14h, com o nosso já tradicional Jornal da Tarde. Pela audiência, o nosso melhor, muito obrigado. Missão cumprida na mais ouvida, até lá e tchau, tchau. Jornal AM. Você já percebeu que as grandes marcas não param de anunciar? Não é porque eles têm mais recursos para divulgação. Todos estamos perdendo muito dinheiro por estarmos de portas fechadas. Mas tem um segredo das grandes marcas que você pode não saber. São nas maiores crises que marcas e produtos se fortalecem. Deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie na crise. Quando ela passar, o cliente vai saber que você ainda existe. Mantenha no ar a sua marca, mesmo que seja só para dizer que estamos juntos contra o coronavírus. Uma campanha da Acerte e desta emissora. A Cooperativa Agropecuária de Canindé atua no apoio ao homem do campo. Venda de máquinas, motores e implementos agrícolas, facilitando a vida do agricultor e criador da região. A Copeca, ao longo dos anos, se tornou referência no segmento. Venha para a Cooperativa Agropecuária de Canindé, Rua Júlio Campos, Centro. 3343-2028. Adail Auto Center, o mais completo centro automotivo de Canindé e região. Dispomos de peças para todos os tipos de veículos, lubrificantes, baterias, pneus, aros esportivos e acessórios. Seja qual for o problema do seu carro, contamos com uma equipe de profissionais capacitada para resolver. Seja suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento computadorizado e muito mais. Adail Auto Center, o shopping do seu veículo em Canindé. Rua Euclides Barroso, no centro. Fone 3343-1155. Ah, o JB Supermercado tem tudo que eu preciso, é o melhor lugar. Quer qualidade? Vem pra cá. Aqui você vai economizar. Lá no JB o preço é baixo de verdade. Lá no JB o preço é baixo de verdade. Tem mais variedade, tem bom atendimento. Corre, vem pra cá, não deixe de comprar. Toma, toma qualidade, toma preço baixo, toma economia. JB Supermercado. JB Supermercado funciona todos os dias. Na rua José Paixão, Capitão Pedro Sampaio, 2045. Você já percebeu que as grandes marcas não param de anunciar? Não é porque eles têm mais recursos para divulgação. Todos estamos perdendo muito dinheiro por estarmos de portas fechadas. Mas tem um segredo das grandes marcas que você pode não saber. São nas maiores crises que marcas e produtos se fortalecem. Deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie na crise. Quando ela passar, o cliente vai saber que você ainda existe. Mantenha no ar a sua marca, mesmo que seja só para dizer que estamos juntos contra o coronavírus. Uma campanha da Acerte e desta emissora. Começa agora na sua Jornal AM. Viva Sertão! Amizade sem fronteiras. Rádio Jornal AM. Viva Sertão! Mulher. assim comigo, veja como estou. Ela traiu-me e pisa, foi assim comigo, veja como estou.